as palmas aqui. Bonito demais. Ai, que vontade que dá de roubar um beijo seu e de sentir o seu corpo coladinho no meu. Ai, que vontade que dá. Ai, que vontade que dá. Ai, que vontade que dá de te encher de prazer e ficar o tempo todo agarradinho você. Ai, que vontade que dá. Ai, que vontade que dá. Mas você passa cheia de graça, me olha e finge que não me vê, aumentando mais meu desejo de querer. De novo com a gente agora sim, vai. Ai, que vontade que dá de roubar um beijo seu e de sentir o seu corpo coladinho. O quê? Ai, que vontade que dá. Ai, que vontade que dá de te encher de prazer e ficar o tempo todo agarradinho. Mais uma vez, em você. Ai, bonito demais. Ai, que vontade que dá. Mas você passa cheia de graça, me olha e finge que não me vê, tá aumentando mais meu desejo de querer. Te querer, te abraçar e poder te tocar. Um cheirinho, um beijinho, ai que vontade que dá. Um amor carinhoso, chamego gostoso. Prazer e loucura, a gente se lambuzar. Te querer, te abraçar e poder te tocar. Um cheirinho, um beijinho, ai que vontade que dá. Um amor carinhoso, chamego gostoso. Prazer e loucura, a gente se lambuzar. Ai, que vontade que dá de roubar um beijo seu e de sentir o seu corpo coladinho no meu. Ai, ai, parceiro. Ai, que vontade que dá. Ai, que vontade que dá de te encher de prazer e ficar o tempo todo agarradinho em você. Ai, que vontade que dá. Meu bem, ai, que vontade que dá. Meu bem, ai, que vontade que dá. Meu bem, ai, que vontade que dá. Obrigado.